Direto autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós, cometa 87. Retorno 90, decolou 5-9, controle 1-2-0, decimal 8. No litoral a 510 com 202. 500 mil pés. Ok, ciente. Reporte 20 milhas ingressando na CTR Salvador. 1-2-0-8, confirmando o Cometa 87. Cometa 87-208. Zero, chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 1260. 2545-2685 Recife. Obrigado, uma boa tarde. Voo no 260. Contra Salvador, Cometa 87 decolou, 00. Cometa 87, contato radar, submantenha nível de voo 160. Voo da Elda presente. Da Elda presente, Cometa 87, a possibilidade de meu pé priorizar o TLL? Tem mil pés pelo litoral? Afirmativo, até Ilhéus, e Ilhéus acende para 160. Tá ok, ciente. Então, no mil pés, seu plano foi modificado ao 01, mantém-se em condições visuais, desça para 1 no mil pés, no, na linha do litoral, corredor Axé, o Cometa 87. Corredor Axé 87, grato. E desça para mil pés, tem um tráfego já mantendo o litoral, passando 2 mil pés, ok? 87, ciente. Direita, ingressando no corredor Axé, sobrevoo, controle 1208, transponder 0131, Exxon Wing. 1031. Quantos a bordo? 21895, ajuste 10 no meio. Gol no 37, cruzado alinhado, decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4-9, ajuste 1-0 no meio. Atenção até o 085. Net, estamos no. Cheia da direita. Cometa 87. Estima o limite terminal aos 1520. E estima Ilhéus aos 1535. Cometa 87. Ok, copiado terminal 20 e através de Ilhéus aos 35. Só confirmando. Em Ilhéus vai acender para o nível 160, confirma? Afirmativo. Ok, ciente. Mantenha-se em condições visuais, reporte 20 milhas fora para a frequência livre, o Cometa 87. 87, reporte 20 milhas fora. Chamar a tanto que me ha barulho? Arbor. Arbor, obrigado. A apresentação do plano 360, barulho. Confio para o solo? Ok, gente. Só um instante. Obrigado. Eco Tanguinho, autorizado o ingresso e decolagem em pista 17, vento 1 no 0 graus, 12 nós. Aciona identificação, chegada à Mari, desce e mantém o nível de voo 080. Este voo na Mari para 80, 3216. Zulu, Salvador. Só para informação, tem um tráfego em sentido contrário, 22 milhas à frente, mantendo o 095, o Papatango Juliette Bravo Delta, o equipamento é um Charlie 20. Corrigindo, é um Charlie 402. Então vai descer pro 065? Ok, então 065, em descido, Tango Zulu. Reporte 60 milhas fora. Trulli, bom dia. Boa tarde, 977 da Gol. Tá bom. De 30, 3140. Contato radar, subiu, manteu o nível 340, saída da EL. Gente, possibilidade de voar Leda, dá presente? Autorizado, 777. Dá presente Leda, subindo ao 340, no 777. Objeto 6721, identifique, chegada Mari. Desça e mantenha o nível 090. 090, informação reduzida, 2509. Gente. Alô 02, mantenha-se em condições visuais, 1 no mil pés, ingresse no corredor Interlagos e reporte na rotatória. Oceané 62-1-06 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando com 15 para o time. 62-1-03, sua direita, ponto de espera 1895, 1016. Direita, ponto de espera 1895, Oceané 62-1-03, obrigado, ao boa. Aguarde a cópia para sobrevoo, Salvador, Salvador, ajuste no 0. Solo web, 722, está pronto para o ataque. 84 ao bordo, autonomia 3 horas e 50, Fernando, solo web. 728, Libertax, ponto de espera via Índia, 1895, ajuste no 0, autonomia. Uma boa viagem. Momento 87, Salvador. Okay, já está a 20 milhas oeste de Salvador. Não tem um tráfego reportado, citou. Mantenha-se em condições visuais pelo litoral. No limite da terminal, se não tiver contato mais com o controle Salvador, vai chamar o controle Ilhéus na frequência 1201. E para a coordenação no momento, alterne na frequência 12345, o Cometa 87. Boa tarde, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, Salvador. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340, Tango Zulu na meia. pista 90, curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5413. 340, Guarulhos, e a Peugeot 96, separador 10, sobre a direita, da El, Leda, Leda Bridge, 1208, 5419. 5413 no transponder, portão 2, chame para o parapuxa e sonamento. Índia, um no meu pé no corredor Axé. O Eco Tango Índia. É, tá falando, Índia. Quase o farol da barra. Qual o destino? Ai, aqui já até a lenda. Gente. Santo. Um no meu pé, voar direto, Valença? Afirma. Autorizado. Índia. Santo 32 no meio, desça para... 050, nível 050, tá 32 no meio. 50, 32 no meio. Quanto indicado? 32 no meio. 2509. Objeto 6721, desce para o nível de voo 060. 060, reautorizado. Ano 777, chame Recife, frequência 1251. 1251, no 777. Bravo Delta, mantém-se condições visuais, descida até 2500 pés, tem condições de voar direto à rotatória? Então vai modificar, está modificando aos 11. Tinha informação aqui que você estava no 095. Desce para 2500 pés, o ajuste 1016 na prova rotatória. Chamé 6213, qual é o 112, controle 1208. 1208, grato a boa, Chamé 6213. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Chamé 6213. Boa tarde, Chamé 6213, contato com o radar, suba para nível de voo 360, Vidael. Ao 360, Dael, Chamé 6213. Tanto, 32 no meio, desça para 2000 pés. Está autorizado o sinal LS, reporte localizador. Só tenta tráfego mantendo 1000 pés na linha do litoral. Pede tráfego, desce para 2000, correndo na frente. 2 no meio, autorizado. Autorizado a decolagem da presente, com proa norte, vento no 30 graus, 1, 2 graus, ajuste no 0 no meio. Instrução 210 para 3000, confirmando 1017. 1-0 no meia. 1-0 no meia, obrigado. 3, controle 120.8. 120.8, grato teu regresso. Certo. Salvador, muito boa tarde, é o papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97 para o norte, na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantenha para norte 500 pés, Juliette Romeu. 500 pés, Romeu. O Apollo 102, Salvador. Escuta. Sim, mantenha 1.000 pés, tem um tráfego a 500 pés que decolou da pista, no sétimo helicóptero, chame a torre agora, 1.8.6.12. Corrigindo, 1.8.9.5, o Apollo 102. 1.8.9.5. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Fazenda Grande do Retiro, Romeu. Azul, azul, 4463, sempre da ótima. Vou fazer cota para Ilhéus, no 160. Saída prevista da Euleda Ilhéus, aguarde. Acaju? Negativo, oi Puca. Direto Puca, 573, 28. Boa tarde, tá 3804, acione identificação. Chegada Mari, tá autorizada a descer até o nível 050. Negativo, mantenha Star Mari. Né, nós estamos mais em uso, mas vamos verificar com o controle. Para informação e alerta, Recife, frequência 1288, caso negativo 1260. Boa tarde. Apolo 102, tem autorizado pouso, pista 10, vento 1-0 graus, 1-4-9, ajuste 1-0 também. Cadê o LS, o 6721? Negativo, 6721, desça para 2.000 pés, é o número 2, número 1 está a 2 milhas de duna, é forte localizador, o ajuste permanece no 0 no meio. 2.000, toma ali no localizador, o 6721. Controle é o Ocean Air 6213, poderia coordenar com o Centro Recife a ProAr Bridge? Ei, chame Recife, 1251 e solicite ao o Broad Bridge ao mesmo. 251, grato, boa. Boa tarde. Centro 3216, autorizado final LS, tem um helicóptero a 500 pés, mantendo o setor, torre 1895, um ponto. Gente. 2895, boa, 3216. Bom, nível 360, via Resolu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5425, proteja. 5425, Oceaner 6254. Protegimento correto, chama para feedback de sonamento. Tá, 3216, tá a manilha do externo, pai, retravado. Tá, 3216, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, vento 120 graus, 122, ajuste no 0116. 216, livre pouso, 10, tá, 721, autorizado sinal LS, 21895, estabilizou 1895, 671, obrigado, até daqui a pouco. É. Objeto 5728, chama o centro Recife, frequência 125.45. Recife agora, 25.45. Então 3804, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Tango Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, ajuste no 0.6, na proa da rotatória. Juliette Bravo Delta. Delta rotatória para 1.500, 1.016, Bravo Delta. Passa a passagem do mesmo ali, mantém. Voo 941, identifique. Chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Total 9888, né? Tá ótimo. Total 9888, acione identificação. Chegada Mari, desça e mantenha o nível 060. Qual é o seu indicado? Para o 060 na Mari, mantendo 250 nós. Gente. Boa noite. A Olivrão 219, 167, 21. Salvador, Abjet 6741. 6721, ataque de via alfa, repartente da Juliette. É o 6721, já havia cortejado, alfa antes da Juliette, acho que outro trava me chamou. Gente, confirmando que foi o 6741 que chamou? Afirmativo, web 6741, solicita Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzolu 16. Saída da El, letra Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5421, coteja. Autorizado Guarulhos, 340, decola da El, letra Bridge, Perzolu 16, primeira curva à direita, controle 1208, aciona 5421, transponder, web 6741. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará posicionamento é 6741. Paulo Azul 4463, posição 1, pronto para posicionamento. Aguarde, tem um 09 ingressando para o setor, estimado 1 minuto 2. Deixa eu aguardar o 4463. 6721, táxi via Juliette,